quando te entreguei meu coração. Não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver.